Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos aqui com um episódio 155 pra vocês, gravando nessa tarde de domingão, aqui no Canadá, finalmente. Estou gravando num horário onde eu não preciso ficar bocejando entre frases na gravação do PodQuest. Eu sou o Giliar Lopes, produtor de game da série FIFA, direto de Vancouver, no Canadá. E comigo aqui, do outro lado da linha, Fernando Seco, programador da BioWare em Montreal. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, cara, mas do outro lado da linha é uma coisa muito... muito das antigas, mais antiga que eu. Né? Você decide quase. Pois é. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Vai ser outro. Isso é Pantone. Como a gente tava conversando em off, acho que a maioria dos ouvintes não vai nem saber essa referência, mas tudo bem. E também com a gente aí, como vocês já estão ouvindo, ele que é artista de games lá na Game Loft em Montreal, Igor de Castilho, tudo bom? Opa, e aí pessoal, beleza? Sentimos muita falta de vocês dois semana passada e retrasada, na verdade. E aí hoje, pra descontar, pra vingancinha, Rafa Kunen não apareceu. Mentira, né? O Rafa tava ocupado, a gente acabou não podendo marcar no horário que a gente geralmente faz, e aí o Rafa ficou de fora, mas não tem problema não, hein? Vamos levar aqui o episódio 155 da forma que vocês estão acostumados, conversando bastante assuntos aí, batendo um papo um pouco sobre o que o Igor e o Fernando têm feito, já que faz tanto tempo que eles não conversam com a gente, e tudo mais que vocês estão acostumados aqui no PodQuest. Vambora! Começar falando dos jogos que a gente tem jogado, as experiências que a gente tem experimentado durante as semanas aí, eu posso falar já logo de cara que não tem muito o que falar. Tô jogando Dark Souls 3, jogando Uncharted 4, jogando Pillars of Eternity no computador, e no Dark Souls 3 cheguei na cidade muito linda, Irithyll of the Boreal Valley. Não sei se vocês já visitaram, o pessoal que tá ouvindo já deve conhecer. Achei, cara, espantoso de tão bonito que é aquele cenário. Tô lá andando, chegando na cidade, tirando print da porra toda. Rapaz, que jogo filho da puta, pra te dar susto. É, o cachorro jacaré lá. É, mais do que isso, é spoiler. Não vou falar, pô, mas o jogo é muito filho da puta. A gente tem que jogar junto agora, hein? Vamos jogar junto, vamos. Pois é. Eu tô no último boss faz meses, hein, esperando. Caralho, você tá no último boss, Seco? Porra, ainda faltam dois lados. Faz meses? Que isso? Você começou a jogar o jogo quando, cara? Tem um DeLorean aí escondido, caramba? É, tem que fazer drama, tem que criar drama. É, ele visitou o Japão, então ele deve ter jogado lá naquela época, não sei. Ah, olha só. É, isso aí, vai ser o primeiro Dark Souls que eu vou terminar, pelo visto. É, claro. Claramente. Calma, tem que esperar fechar, tem que esperar fechar. É, isso aí não comemora antes do tempo, hein? É, não faz igual... Nossa, foi muito engraçado, vocês não viram isso, vocês não acompanham, mas na final da Copa da Inglaterra ontem, o time faz 1-0 aos 80 minutos, né? O técnico acha que é campeão. Comemorou o gol fazendo a dancinha na área técnica, sacou? E a câmera pegou. O que, que vocês acham que aconteceu? Tomou a virada. Caraca. Perdeu o título. Porra. Vai ficar virada, pra história, uau, né? Como o cara que fez a dancinha muito cedo. Tem aquele vídeo do Massa, da família do Massa, que ele acha, é, que eles acham que ele ganhou, aí eles estão comemorando assim, alguém fala, cutuca no ombro, eles olham assim, tipo, não, ele não ganhou, não. Ele deixou passar na última reta. Sim, sim. Esse é aquele famoso episódio do Kleber Machado, nosso querido narrador de Fórmula 1, onde já tinha acontecido uma vez dele deixar passar, né? O Schumacher passar, e essa foi a segunda, e aí o Massa tá lá em primeiro, chegando na reta final, e o Kleber Machado vai, é o Massa, vai ganhar hoje não, hein, hoje não, hoje não, hoje sim. Porque ele deixa o Schumacher passar no final, sim. Cara, dá muita pena do Kleber Machado nessa daí. Então hoje sim, Dark Souls, ou não? Hoje não. Hoje sempre, rapaz. Não, vou terminar esse, com certeza. Agora eu queria falar o seguinte, claramente foi feito pra pessoas como eu, esse Dark Souls 3, cara. Tá bem mais simples, bem mais fácil, bem mais acessível do que os outros, eu sinto. Dificilmente eu ia passar de um chefe na segunda ou terceira tentativa em qualquer outro jogo da série Souls antes, e nesse tem vários chefes em que aconteceu isso. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Ah. Que se você voltar agora, eu acho que você passa, sabia? Porque uma coisa que eu percebo muito é que vai ficando mais fácil os jogos, sabe? Não só pela qualidade ou pelo level design e tal, é que você vai ficando melhor, assim, como jogador. E eu acho que se você voltar agora e tentar, seria uma coisa até interessante. Você voltar e pegar o mais difícil deles, uhum, e tentar fechar ou jogar de novo, só ver o que você acha da dificuldade, assim, sabe? Eu acho que pro Demon Souls eu não teria estômago, mas o Dark Souls 1 eu até encarnava, cara. Eu acho que é muito disso, assim, sabe? Eu vejo muita gente assim, ó, quem é muito veterano de Souls, tá achando 3 muito fácil, sabe? É, né? Avançando com muita velocidade e tal, e eu vejo muita gente reclamando, assim. Eu, você como viu, joguei... há meses chegou no último chefe. É, meses, né? Antes do jogo lançar, você vê? Pra mim, que eu tenho jogado um pouco, assim, eu acho, eu também, ele o mais acessível, eu acho de longe o melhor jogo, sabe? Ah, muito bom, eu acho bom, que amigo. O 3, é, com certeza, tem tudo que eles aprenderam nos outros e um pouco mais, assim, sabe? E que aprenderam no Bloodborne, que é também um jogo que eu gostei muito. Justifica muito quando você gasta muito, tanta energia pra polir um produto, assim, sabe? Eu acho que vale tanto a pena. Sim, cara. Que eles investiram tanto na mesma mecânica e foram ficando experts naquilo que eles fazem, saca? Sim, sim, sim, cara, total. Você concorda, Seco, com o que a gente tá dizendo, que o Dark Souls 3 é, de longe, o mais acessível, assim, o mais... o jogo da série que é mais feito pra gente como eu poder jogar? Eu acho que o Dark Souls 3 é o mais de tudo da série. Olha! Cara, eu acho que o level design é ridiculamente bem feito, sabe? Muito bom. E, então, qualquer pessoa é menos skilled tem informação suficiente pra decidir o que faz muito antes de acontecer, sabe? Uhum. Tem alguns momentos, assim, que ainda tem aquele trocadilho do carilho, que nem aconteceu contigo, assim, sabe? Tem um presente, uma surpresa. Mas, assim, o jogo não é injusto, assim, sabe? Mas isso ele nunca foi, né? Ele é cruel, mas não é injusto. É. Mas tá menos cruel esse. É, mas assim, tá bem mais acessível, assim. Eu só acho que, até pra PVP, eu tava tentando brincar com PVP hoje de manhã. O Igor tinha reclamado, assim, que PVP, quem invade tinha que ser punido de alguma forma, né? Tentando jogar PVP hoje de manhã, cara, toda vez que eu invadia, sempre tinha, tipo, 4 caras me esperando, assim, sabe? Ah, então eles... todas as vezes, assim, sabe? Eles já fazem mais ou menos isso, né? Tipo, se você invade um cara que provavelmente já tá jogando com gente, né? É, exato, exato. Daí, assim, os caras ficam protegendo um cara. Vem um, aí dá uma guasca nele, ele sai correndo, assim, com essa rilar, assim, sabe? E todo mundo vai protegendo ele. Tipo, aconteceu umas 5 vezes hoje de manhã, assim, sabe? Era o mesmo grupo de 4 caras tentando me sacanear. Daí eu peguei uma espada gigante, assim, 2 mãos. Aí eu entrei numa instância onde eu aguento um monte de porrada. E, cara, eu saí explodindo 3, assim, sabe? Aí os 3 saíram correndo desespero, assim, se rilando, assim, sabe? Só que daí você não tem como matar. Mas aí eles te matam, eles vêm fazer dancinha. Ali eu falo assim, filho da puta, saca? Tipo, 4 contra 1, um, vocês correm pra rilar e vêm dançar em cima de mim. Mas você invadiu, né? Tá certo, cara. Eu já gostei mais disso aí. Tá certo. Então, olha só. Não, mas é um esquema. É que a gente sempre falou da discussão. A gente sempre discutiu sobre o balanço de quem invade ter ajuda dos NPCs da fase, sabe? É. Mas o contrabalanço é que os caras da fase podem matar todos os NPCs e sumonar 10 amigos, assim, sabe? Uhum. Entendi. Às vezes é meio injusto, assim, sabe? Porque, tipo, ninguém fica te camperando ali, assim. Então, ontem aconteceu comigo, eu tô nessa Blue Sentinels, né? Essa Covenant. Uh-huh. E pela primeira vez fui sumonado por ela. Porra, pra ajudar ó. Um cara... Porra. A defender de uma invasão. Só que igual a eu, outros 2 apareceram. Então eram 3 Blue Sentinels mais o dono do mundo contra um invasor. Só que a gente meteu um pau nele. Foi muito bom. Isso é uma coisa que eu tô achando bizarro, cara. O negócio de matchmaking, assim, por exemplo, é a coisa mais defeituosa do jogo, isso eu achando, sabe? É. Porque eu do Blue Sentinels não fui sumonado nenhuma vez. Daí eu mudei de Covenant, não fui sumonado nenhuma vez. Aí voltei, não fui... Cara, assim, em 20 horas não fui sumonado em Blue Covenant, em 10 horas não fui sumonado no Faron Keep. E em 4 horas fui summonado no Dark Moon. Daí eu assim, caralho, cara, tipo, que é isso, sabe? É, matchmaking. Porque no DS2 era imediato, assim, praticamente. Mas, enfim, eu acho sim, cara, eu acho que tá muito gostoso de jogar, acho muito bacana de jogar. Tô esperando vocês pra gente acabar essa trolha e começar um New Game Plus. Daí vocês vão ter que ir, vocês vão ter que me levar pelos levels, quero ver quando vocês vão progredir. E você, Igor, tem jogado o quê? Ou feito aí alguma coisa que você queira atualizar a galera que tá te ouvindo? Então, cara, eu tô jogando... Ainda tô jogando Tomb Raider, né? Aquele Definitive Edition. É, vou te falar que eu peguei lá na Gameteca da EA esse fim de semana prolongado. Vou experimentar entre hoje e amanhã. Eu acho que ele é mais Tomb Raider do que o Uncharted, sabe? Uh-huh. Tipo, o que eu quero dizer é... Lembra que a gente teve uma discussão no outro dia? Eu falei que eu achei que ele tava muito... Ele perdeu um pouco da essência de ser Tomb Raider, assim, sabe? Ainda acho isso, assim, sabe? Que o controle ainda é muito... muito... Tipo, acho que o melhor exemplo é você poder mudar a direção no ar, sabe? Você pula e pode mudar a direção da personagem no ar, assim. É muito mais acessível, assim. É muito, faz ela parecer muito mais atleta do que a gente realmente tava executando. Porque ela faz muita coisa sozinha, assim, sabe? Uhum. Mas ela não faz tanto quanto no Uncharted. Então eles tiveram um bom cuidado aí. Tipo... Uma coisa que eu gosto pra caramba é você pular e ter que apertar um botão pra agarrar na parede. É uma coisa tão simples que é muito bom isso, saca? Tipo, eu acho que eles deviam ter feito mais, assim, sabe? Tipo, pra escalar, você ter que apertar o botão pra ficar botando aquele machado na parede, assim. Porque esse feeling de você pular e se agarrar na parede é muito bom, assim, sabe? Lembra até Shadow of Colossus, assim, sabe? De segurar no pelo nos Colossus. Eu acho que podia ter mais disso. Você ter que se manter esse botão segurado e usar o negócio pra subir, como era no Shadow of Colossus, assim. Isso seria um bom caminho, assim, pra aquele gameplay ainda. Mas, de toda forma, é um bom gameplay ainda, é gostoso jogar. O tiro é bom o suficiente, assim, sabe? Tem alguns erros, assim, alguns problemas, inclusive de cinemática, assim, de tipo... É spoiler falar do jogo agora? Talvez, não sei. É, né? Não vou falar, tenta, não, bem. Tenta evitar, se você puder. Bem, eles tentam falar de uma parte icônica, assim, da construção do personagem. Okay. E aí é um momento que é meio que chave, assim, pra você entender, ah, olha só, é daí que vem isso. E aí eles fazem isso do tipo, o cara falando lá, toda uma cena meio dramática, e a câmera fica cortando pra esse item, assim, tipo, é um close que não faz sentido, assim, sabe? Uhum. E aí você vai pra aquele item, volta pra cara do cara contando isso aqui, vai pra aquele item de novo, sabe? Parece que é o cameraman fazendo a conexão pra você, sabe? Sim. Do tipo, é aquele cara que conta a piada e fica fazendo, hã? É exatamente isso, saca? Então, isso segue em alguns outros poucos momentos, assim. Entendi. E outra coisa, assim, a história é um pouquinho complicada, assim, sabe? Um pouco rocambolesca, assim. E aí você fica com aquele feeling meio de história japonesa, assim, onde tem 300 personagens com um background que retrocede nos próximos últimos, sei lá, 5 mil anos. E tem vários personagens diferentes, e eles fazem coisas diferentes. E aí você fica tentando catch up com tudo isso. E você acaba perdendo contato com os personagens que você deveria ter empatia, assim. Porque é muito personagem. Mas eu acho que você perde contato só se é mal contado, né? Cara, eu acho que assim, ó, como é um jogo e é pouco tempo, teoricamente, sabe? Não é uma experiência tipo Final Fantasy, que você vai jogar lá 360 horas. Uhum. Eu acho que você tem que tomar cuidado como você vai envolver, porque você tem pouco tempo pra ficar contando histórias. Você tem pouco tempo pra sentar e contar uma história. Num jogo, você quer que o cara jogue o jogo. Então, o cara tem que fazer isso enquanto ele joga. Se você tem que parar o jogo pra contar com a cinematic, é ruim, sabe? É péssimo, né? Ou ter que ler um texto, ou qualquer coisa do tipo, isso é ruim. Eles não fazem isso. Eles interrompem muito pouco o jogo pra te contar uma história por cinematic, sabe? Eu acho que é aceitável, assim, o quanto que eles fazem. O problema disso é que é pouco espaço pra realmente aprofundar em qualquer um dos personagens, entende? Então, eu acho que em jogo, a lei de que menos é mais é vezes mil isso, sabe? Então, menos é mais em jogo pra caramba, assim. Se você quer que o cara se importe com um personagem, bota dois personagens na tela, que é Shadow of Colossus, assim, sabe? Ou melhor, bota um cara na tela, sabe? É. E toda a história é pra você se importar com esse cara pra caramba, porque você tem pouquíssimo espaço pra realmente contar a história dos personagens. Então, quanto menos gente na tela, mais fácil é de se aprofundar com os personagens. Acho até que Last of Us faz isso bem, sabe? Tem um mundo, né? Tem um personagem paralelos e secundários e tal, mas o mundo é só sobre dois caras, assim, sabe? É sobre o cara e a menina, né? Eu acho que jogo tinha que ser mais assim, sabe? E é uma coisa que me preocupa, que eu falo que é meio cambolesca, que é meio história japonesa, que eles gostam de contar histórias bem complicadas, assim, sabe? Com vários personagens e várias motivações diferentes e dá background pra eles e cada um vem de uma cultura diferente e aí é difícil acompanhar isso tudo e ainda se importar com todos eles, assim, sabe? Eu vou te dizer que tem alguém aqui entre nós que trabalha numa empresa que consegue fazer exatamente isso que você acabou de descrever e faz direito. São raros, né? São poucos que conseguem fazer isso. Mas acho que o Igor tá falando da chave de tempo, né? Tipo, quanto tempo você tá disposto a botar nisso, sabe? Porque, por exemplo, se eu te disser que pra um jogador normal, você vai jogar 80 horas pra acabar o jogo, tipo, 90% das pessoas vai desistir de cara, né? Mas se você disser que você acaba o jogo em menos de 20 horas, mas tem 200 horas que você pode conhecer um monte de gente, um monte de história, aí todo mundo sorri e compra o jogo, sabe? Por exemplo, o Persona 4 tem muita crítica, assim, todo mundo acha que ele é muito longo. Pra você completar ele e achar ele... Tipo, é um dos melhores RPGs que eu joguei, ponto. Um dos melhores personagens que eu joguei, ponto, sabe? É 80 horas, ponto, sabe? Você não consegue desenvolver com menos que isso, sabe? E quando chega no final das 80 horas, é uma puta de uma experiência, assim. E é, tipo, é apaixonante, mas, tipo, tem um monte de gente que desiste 20 horas, assim, porque você tem que fazer o... caminho principal ser curto e ter um monte de side options, assim, pra poder contar a história, sabe? É, mas eu acho que é bem isso mesmo que você tá falando. E quando eu falo que é japonês, assim, porque eles vêm dessa origem, né? Normalmente os jogos japoneses são muito mais longos, assim, né? De história mesmo. É. Pokémon é longo, sabe? Tipo, se você parar pra pensar. Os primeiros Pokémon é longo pra caralho! Então, mesmo eles, que é um jogo supostamente bem infantil e bem simples, tem trocentos personagens e tem toda uma campanha gigante com vários ciclos menores dentro dela, sabe? Onde você vai atrás de um negócio, depois depois você vai atrás de outro, e você conhece personagens no meio disso, e tem uma trama que tem começo, meio e fim, até você ir pra próxima, sabe? É difícil de você conseguir isso em um jogo que tem que ter, sei lá, 12 horas de gameplay, sabe? Meu irmão, Fire Emblem Fates, personagem para caralho. E o que eu tenho que ficar fazendo é parecido com o que eu faço com Pokémon. Pra eu trazer alguém pro que eu considero o meu grupo principal, o cara tem que ser muito interessante. Uhum. Porque eu só vou ter tempo de desenvolver tanto atributos quanto a história com um número finito de personagens, porque eu não tenho todo esse tempo pra ficar jogando o jogo. Quero ir jogar outras coisas. Então eu escolho ali uns 8, que ah, esse aqui é o meu grupo principal, dos 40 que tem no jogo, entendeu? E aí pra aparecer um novo, cara, só se eu estiver precisando muito de uma classe que tá faltando nesse meu grupo, ou tiver um personagem muito interessante mesmo, eu fico, e o resto eu não dou a mínima. Porque se eu for perder tempo com eles, eu não vou terminar o jogo nunca. Pokémon é a mesma coisa. Eu tenho aquele grupinho de pokémons meus que eu vou desenvolver aqueles e, cara, eu tenho que ignorar todo o resto. Não tem outra opção, senão você não vai terminar. E é bem isso mesmo. Então, minha impressão com Tomb Raider é bem isso, sabe? Tipo, eu acho que é um bom jogo, é um ótimo jogo, vou dizer. Eu acho que ele é feito como um feijão com arroz muito bem cozinhado, sabe? Você não tem nada que tá destoando demais ali. Eu recomendaria pra absolutamente qualquer pessoa, assim. Eu não acho que é um masterpiece. Por que que eu não acho que é um masterpiece? Porque eu acho que eles não tinham nem... Acho que não tinha nem entre eles, eles não tinham o talento suficiente pra fazer isso virar um masterpiece. Tipo, nem da linha de narrativa e talvez não na linha de gameplay, assim. Mas eles definitivamente têm muito mérito em terem conseguido entregar todas as frentes até o final, assim. Entendi. E nenhuma delas decepcional ou deixar tanto a desejar. Não, né? De forma alguma. Tipo, tem collectibles, é um jogo que provavelmente tem muito replay, sabe? A história é boa o suficiente, os cenários são fantásticos, assim, sabe? Então, tipo, tem muita coisa legal que é contada pelo cenário, que não é histórias super complexas ou super, tipo, pessoais, mas dão um mood no lugar certo, sabe? Então tem aquela hora que tá tudo bem caótico e você tá tudo em chama, e de se destruído. E depois tem aquela hora que é bem oculta e você tem, tipo, literalmente um rio de sangue, assim, sabe? Que cara, é umas cenas fantásticas, assim, sabe? Espalhadas pelo jogo. Definitivamente tem muito mérito o jogo, não acho um masterpiece, mas eu acho que eu recomendaria pra qualquer um. Ele é um bom caminho entre Uncharted e Tomb Raider, assim, sabe? Ele tá quase no meio do caminho aí, vai. Ele não é tão Uncharted quanto eu esperava. Talvez eu conseguiria viver sem as Quick Times Events, sabe? Que eu achei que ficou forçado, assim. Mas o resto eu recomendo pra caramba. Eu acho um jogo divertido, assim. O Igor tá dizendo que ele acha que tem slow time events no jogo. Nossa, cara, é muito lame quick time event que você morre, sabe? Acho que quick time event devia ser um bagulho assim, ó, puramente cinemático, que é tipo, cara, você tá ali e você vai fazer esse quick time, não um jogo tipo God of War, sei lá, que é parte do DNA do jogo, é quick time event, mas se não faz parte do DNA do jogo, cara, ele devia ser um bagulho que assim, ó, você errou, beleza, então você vai ficar sem munição agora, qualquer coisa assim, sabe? Tipo, não acho que você tem que errar e você morre, aí você faz de novo e morre. Eu só discordo porque Resident Evil 4 fez isso muito, muito, muito bem. Mas, cara, eu não sei como que eles fizeram, porque eu quase nem lembro que tem Quick Time Event no Resident Evil. Ah, tem da pedra, tem briga de faca, sim, cara. Sim, tem. Tipo, e é fodástico, assim. Cada vez que você vai fazer a briga de faca, cada vez é tipo uma adrenalina foda, cara. Eu tenho a impressão que talvez é a forma como é feito. Porque se você, por exemplo, tem uma cena que eu não vou ter que falar, mas ela não é necessariamente um spoiler. Você tá numa ponte e você tá do lado fora da ponte, tem um cara com um sniper te ajudando. Ele fica te dizendo, vai, não vai, não sei o quê, sabe? E aí você vai e morre, assim, sabe? Porque você foi rápido demais, tem que esperar o cara dar o tiro no cara. As dicas visuais pra isso são bem fracas, assim. Você tá na ponte, aí você não tá vendo um cara. Isso é boring. E aí mas aí que tá a diferença também, cara. E ele fala, nossa, é muito para. Boring isso, cara. Aí você para. Aí ele dá o tiro, aí cai um cara morto. Você fala, agora pode ir. Tá, mas poxa, não era melhor se eu tivesse vendo o cara, assim, eu tivesse com aquela sensação de perigo iminente e eu não, nem precisasse agir, sabe? Do tipo, eu precisasse, uhum, intuitivamente, eu reagisse conforme a cinemática. Tipo, ele não precisava estar me dizendo para, sabe? Pra eu parar. A cinemática tinha que cuidar disso. E eu acho que o Resident Evil faz isso melhor, porque na hora de dar os golpes da faca, eu acho que tem antecipação na hora certa, assim, sabe? Porque você quase não precisa da dica visual, da dica interface. É, e outra coisa que eu acho que é fundamental pra um bom Quick Time Event, que talvez esteja faltando aí no Tomb Raider, não que eu tenha jogado, mas é quando você fala até do Resident Evil 4 e outros, eu lembro disso, e do Indigo Prophecy também, quando você dá contexto para os botões. Então, quase que você consegue antecipar que botão que vai aparecer pra você apertar, porque, consistentemente, durante o jogo inteiro, o X sempre foi alguma ação que tem a ver com agachar, o triângulo sempre foi alguma ação que tem a ver com pular, o bolinha sempre foi agarrar alguma coisa. Então, quando você é consistente dessa forma, você tá vendo a cena acontecendo na sua frente, você sabe, na briga da faca, agora eu vou agarrar o braço dele, então deve ser bolinha que eu tenho que apertar. E quando isso, de fato, se demonstra ser aquilo que você esperava, você se sente, sabe, que você tá sendo capaz de prever até o que vai ser pedido pra você fazer. Nossa, ali. Nossa, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar de The Order, cara. E vou falar que eu gostava de uma coisa nos Quick Time Events do The Order, é que tinha múltiplas soluções em muitos casos, sabe? Olha. Você podia esquivar ou atacar o cara. E era uma briga Quick Time Event, mas ela tinha múltiplas ramificações, assim. Então, em alguns momentos, você pode atacar o cara, e algumas vezes você esquiva, e vira uma dança, assim, sabe? De você combater o cara. É um Quick Time Event, mas ele não necessariamente falha na hora, assim. Em alguns falham, né? Mas em alguns momentos ele fica bem, ele fica gostoso até de jogar, sabe? É, The Order, o jogo mais injustiçado. Olha aí, o Seco. Eu também acho, cara. Tem uns problemas dele, eu acho que tem um problema de direção criativa fodida ali. Eu acho que em algum momento alguém meteu os pés pelas mãos, a gente até conversou sobre isso. Eu acho que o cara começou com uma ideia muito boa, que era, vamos fazer policiais ou soldados do período vitoriano matando lobisomem e criaturas fantásticas. Massa pra caralho, sabe? E alguém achou que, não, isso não é bom o suficiente. Vamos botar um plot twist, e aí vai ser um negócio sobre política, e vai ter corrupção, traição, e vai não sei o quê, e aí daqui a pouco ninguém mais tá contando a história de lobisomem, sabe? Sabe o que eu acho? Eu tô vendo uma série chamada, como chama? Casa de Carta, e outra chamada, como que é? Uma que tem um muro... Tá na moda. Um muro, que tem, um muro grande, que tem frio e dragão, como é que chama mesmo? Tu tá ligado, tá ligado? Então, e tá ligado. Que as essa série vendo, aí, ó, pô. Essa série tem um monte de coisa política. Bota, tá na moda. Então, bota, uma. Bota aí que a gurizada tá gostando de política. É, meu filho vê no computador, não sei como é que ele faz pra ver em computador, mas ele vê, e é muito bom, então deve dar certo. Mas é, cara, essa parte do jogo descamba demais, velho. Ele começa muito bem, um dos melhores tutoriais que eu já vi, e na minha opinião, sabe? Você pegar um cara que é foda, que é tipo um super soldado, sei lá, um cara muito bom, você vai jogar com um cara que é fudidaço, e você bota ele numa situação onde ele tem que aprender a andar de novo, sabe? Como é que você faz isso num jogo, normalmente? É super idiota, tá ligado? É tipo, eu vou falar de um exemplo, assim, do tipo, Metal What? É, uh-huh. Onde você tem que fazer um super soldado aprender a andar, usar uma arma, usar não sei o quê, tudo aquilo que ele já fazia, que é o beabá dele, tem que fazer de novo. No The Order, você vê o cara sendo torturado durante semanas, assim, e aí e o jogo começa. Esse cara tá, tipo, só o pó da rabiola, assim, né? Tipo, o cara tem que se esgueirar por dentro de uma catacumba pra se soltar desse lugar, e ele não, ele tem, sei lá, uma fração da energia dele. Então, toda ação que ele faz é muito comedida, assim. Então, por isso que ele não pode sair arrebentando todo mundo como ele faria num dia normal. Porque ele tá num momento debilitado, assim. Então, cara, é um ótimo tutorial. Seco, você tem mais alguma coisa pra falar de jogos que você tá jogando aí, ou não? Eu acho que o Igor devia jogar Puzzles and Dragons. O Seco, além de fazer meses que ele tá no chefe de Dark Souls 3, também faz meses que ele só joga Puzzles and Dragons. Pô, tem pra iOS Puzzles and Dragons? Eu acho que eu procurei aqui no iPad e não encontrei. Mas é só pra... Eu não sei se tem pra tablet, mas o fone tem. Será que é isso que não tem pra tablet? Eu tenho a impressão que não, porque senão o puzzle de resolver ia ser com grid de tamanho diferente, ia desbancar o gameplay. Mas é, cara, eu digo isso porque ontem minha esposa assim, pô, tu gosta desse jogo? Eu falei, cara, tipo... Tem Pokémon, tem rede de WoW, saca? Do tipo, fica uma semana inteira me preparando, farmando, deixando o cara mais forte. A esposa do Seco, depois de vê-lo trancado no quarto durante semanas só jogando, perguntou, você gosta desse negócio, né? Mas menino? Toma tenência, menino? É foda, tipo, você faz um combo, você causa, tipo, 2 bilhões de dano no cara, assim, sabe? Você, aí, tipo, tem 7 boss pra matar o boss que você quer. E aí você chega nele e você erra, saca? O Seco é muito vítima fácil daquelas técnicas de feedback loop dos videogames, né? Bota um negocinho piscando aqui, um barulhinho, faz um número ser bem grande, assim, todos os números multiplicados por 10 mil, assim. Não. Isso é injusto, porque, por exemplo, tem vários tipos de time. Eu tenho dois times que eu tô jogando. Um é que tem que fazer 4 combos de mínimo 3 cores, de cores diferentes, e aí você precisa fazer um dos combos da cor ser com 4 peças pra causar 10% a mais de dano, ou um que precisa 5 cores, tipo, que não, um grid de 5x4 ou 6x7, sabe? Cara, bem raro você conseguir fazer. Cara, você tem que planejar assim, saca? Cara, quando você encaixa a última peça, você, tipo, e let it go... Cara, dá uma satisfação muito grande. Mas em compensação, quando você erra, tipo, ontem assim, falta matar o cara. Tá. Ah, morre, filho da puta, deu. Porra, esqueci um. Qual que hora que esqueci? Ah, não! Ah, ele dá uma porrada e te mata, assim, sabe? Mas é genial, assim, chegar, tipo, nos 5% de vida do cara e aí ele dá um golpe que mata, assim, sabe? Ou seja, tipo, quando ele chega em 10%, ele é em range, assim, sabe? E aí, tipo, é você contra ele, assim, sabe? Aí você tem que planejar se você vai. Tipo, vou causar muito dano, vai baixar de 20%, ele vai me dar um golpe e matar, ou vou ter que, tipo, só queimar umas pernas. peça pra tentar arrumar o tabuleiro pra poder tacar de novo, sabe? É massa pra caralho, assim, sabe? Quando você entra num negócio hardcore... A estratégia do Dungeons & Dragons é interessante mesmo. Então, é muito, muito, muito, muito legal, saca? Eu tô jogando isso e Dark Souls, eu não tô jogando muito não, porque tá meio corrido, assim, tenho família aqui e tal. Tá esperando a gente. Tô farmando bastante Dark Souls 3, né? Se preocupa. Obviamente. Pois é, tá com 59,5 de força. Porra! Porra! Como é que você conseguiu o meio aqui, a gente É, pois é, tô de cara. Desculpa. Também. Quebrou o jogo. Você vê como você vê como eu tô esforçando. Passei a estudar do Houdini agora, Fernando. Ah, e tô estudando Substance também. Caraca, velho, é muita coisa, velho. É muito massa, mas é muita coisa. É massa que o pessoal da Game Office tá achando massa que eu tô fazendo isso, sabe? Eles estão curtindo, assim, sabe? Tipo, eu tô fazendo, eles estão tendo ideias pra outros projetos e tal. Então tá revertendo pra lá. Mas, cara, é muita coisa pra aprender, saca? A gente, pela primeira vez esse ano, vai usar o Houdini. Nossa, velho. Vocês nunca mais vão parar de usar, cara. Eu acho que começa assim, ó. Você faz uma mesa e aí você faz essa mesa servir pra 10, 15, 20 pessoas. Aí você bota os copinhos em cima da mesa. Aí você bota as cadeiras em volta. Aí daqui a pouco você tá fazendo todo o level design, inclusive a posição, tipo, do objetos de jogo e tudo no Houdini, saca? Porque, cara, é tudo é tipo, tudo é tudo nodal, ou seja, o level designer vai fazer, saca? Uhum. Ele vai conseguir inteirar nisso super rápido, e se você precisar gerar, tipo, sei lá, 90 km quadrados de área, você faz, porque é todo procedural, sabe? É muito sensacional, saca? O pessoal da VFX foi na Game Loft essa semana pra apresentar o Houdini, e aí a gente viu uma palestra deles explicando essa parte procedural do Houdini, assim, sabe? Como que funciona, e como que as empresas estão usando, mostrou exemplos da Ubisoft e tal, e muito, muito impressionante, saca? É o que o Fernando tinha falado, de um cara fazer um prédio e ele conseguir fazer todo o prédio modular e sair povoando toda a cidade com os postes e calçadas e tudo, sabe? Sim, sim. E isso faz muito sentido quando você começa a ver como foi o programa é feito. Tipo, parece tudo muito mágico, como eu tô falando aqui, mas é tudo você tem que fazer na mão. Enquanto, se você não fizer lá por nodo, não vai existir, sabe? Você tem controle 100% do negócio. Então você gera lá um mapa de point cloud, assim, que são vertex espalhados pelo mundo, e você pode dar uma lógica pra eles. Você diz que é calçada, saca? Uma vez que você tem eles, você consegue dizer, beleza, então de vez em quando eu vou pôr um lixo. Agora que eu botei um lixo aqui, eu vou botar uns ratos em volta. O rato já pode ser um objeto de jogo, que se eu matar, eu posso lá pegar ele com carne. Ou então o lixo pode ter, de vez em quando, um negócio que eu vou lá e dou loot em alguma coisa, sabe? Tô imaginando um meio que The Division na cabeça, assim. Você pode fazer todo o sistema de engarrafamento e carros parados usando um algoritmo pra isso, sabe? Tudo criado dentro do Houdini, assim. Botar neve pelo cenário, fazer o acompanhamento da neve longo do ano, assim, pra você lançar um update, você só pode ir lá e dar um drag, dizendo, quero menos neve agora. Ele vai lá e já bota um pouquinho menos de neve, sabe? Você não precisa de um artista ir lá e inteirar em cima disso, assim, sabe? Cara, é sensacional, assim, sabe? Dá pra fazer muita, muita coisa. É o tipo de ferramenta que na mão de um cara como você, cara, vai às alturas, né? Cara, eu gosto muito dessa parte, assim, porque eu gosto de LD, eu gosto de arte, mas eu sou preguiçoso, sabe? Eu não gosto de fazer as coisas no jeito difícil. Era exatamente essa característica que eu tava pensando, amigo. Mas eu sou preguiçoso. Meu irmão falava isso, saca? Ele falava que as pessoas confundem a gente, e nós somos muito parecidos, confunde que a gente é inteligente, saca? Se enganam com vocês. Mas eles vêm pedir conselho, como é que faz as coisas, como é que eu faria, não sei o quê. Porque a gente acha que a gente é inteligente, mas na verdade a gente só é preguiçoso, assim, sabe? A gente só tenta sempre pensar 2, 3, 4 vezes a melhor forma de fazer aquilo sem gastar o menor esforço, sabe? E funciona muito bem, assim, normalmente, sabe? Não, você tá antenado com o futuro da indústria, que é como que a gente escala as coisas pra cada vez maior. Não tem outro jeito, se for handcraft tudo, já não dá pra fazer handcraft de tudo hoje. Imagina indo pra frente. E é engraçado, porque um artista me perguntou daí, né? Tá, mas e aí? Você tem 300 artistas pra fazer um jogo, agora você precisa de 20. O que esses caras... O que acontece? Isso é ruim pra gente como artista? Eu falo assim, mas agora você faz 10 jogos. Isso, ou você faz 10 conteúdos pra o mesmo jogo, sabe? Você escala pra cima isso, você não escala pra menos. Tipo, se tu chegar pra um empreendedor hoje e dizer, olha, com a mesma equipe que você tem hoje, a gente bota 10 jogos no mercado, saca? Tudo que ele quer ouvir. Ele vai dizer, ótimo, façam isso, sabe? Ou você, com a mesma equipe, você lança um jogo, em vez de ter qualidade X, você tem qualidade 5X, né? Exato. 5X. Financeiramente, o cara sempre vai querer mais, sabe? Ele não vai querer te dizer, ah, beleza, então eu vou fazer aqui o meu dinheirinho que eu já fazia com 20 artistas e eu vou demitir o resto. Ele vai dizer, não, então vamos fazer 10 jogos. Se eu conseguir, com o dinheiro que eu tenho hoje, eu conseguir dobrar a minha receita, que facilmente você consegue, né? É melhor do que você cortar pela metade a despesa. É, pois é. Na cabeça de quem investe. Claro, claro. As pessoas não entendem ainda que escalar e automatizar não é igual a desemprego, saca? Significa que você vai ter mais tempo pra fazer coisas coisa mais esperta, assim, sabe? De forma melhor, ou mais liberdade, ser mais criativo, tempo de iteração, sabe? Tipo, não vai, ah, tem uma ferramenta de automatizar, botar a planta no, sei lá, no level, sabe? Se você tinha 15 pessoas contratadas que só sabem fazer isso, quem é que foi que contratou tem um problema muito sério, né? O único ponto que eu ia levar é esse também. A única coisa que você tem que prestar atenção é que você não seja um cara cuja única coisa que você sabe fazer é botar árvore em prédio, entendeu? E assim, ó, o medo de que das pessoas é de achar que vai ficar tudo muito matemático, sabe? Que não vai ficar orgânico, uh-huh. assim. Se você é um artista e você tá posicionando esses assets, você tá seguindo uma lógica. Você não vai botar o acaso. Essa lógica você consegue traduzir em matemática, de uma certa captura forma, sabe? Captura na ferramenta. Você consegue, sabe? Consegue. Você consegue usar cores, consegue usar iluminação, você consegue usar a escala, proporção. É, tudo é matemático, sabe? Então, se você se esforçar um pouco em ser técnico, você consegue traduzir isso em algum algoritmo, assim, sabe? Nem que você faça ele ficar um pouco maluco no final, assim, que é muito comum, sabe? Quando você quer fazer uma textura procedural, você, e o mais realista, digamos assim, você vai chegar no final dela e dar uma bagunçada, assim, sabe? Você vai jogar um modificador, um noise, um ruído, pra dar uma bagunçada aleatória, assim, sabe? Então, você vai fazer aquela distribuição de vasos de planta pela cidade, você vai dizer que as plantas só podem ter nesses lugares, nesse tipo de prédio, com esse tipo de, digamos assim, qualidade ou esse tipo de orientação de arte que já vem de um outro algoritmo, e você ainda diz assim, agora eu quero só uma 25% de chance disso acontecer, saca? E bota aí 1% de chance de quebrar uma das regras, assim. É, então você daí, de repente, você tá controlando a direção de arte da cidade inteira que você tá fazendo, tipo, quilômetros e quilômetros quadrados, fazendo alteração de 5, 6 minutos, assim, sabe? Cara, isso é impagável, assim, sabe? Como artista, se a gente consegue mudar essa mentalidade de que isso não é pior pra gente, isso só é melhor, dá pra fazer, a gente vai conseguir chegar muito longe, assim, sabe? Eu, quando na academia, pesquisei inteligência artificial. E eu tinha professores que ainda tinham a ideia retrógrada de que inteligência artificial iria substituir a inteligência humana. Que você ia pegar um processo que hoje é feito por pessoas e ia transformá-lo em 100% feito por máquina. Enquanto que a tendência, depois que a gente tentou e falhou nesse objetivo, nos anos 70 e 80, é você fazer a inteligência artificial assistir as pessoas, ajudar nos processos, torná-los mais eficientes, melhores, mais seguros. Ainda esbarrava muito em tal da inteligência artificial pura, que era o seu limite é replicar exatamente o que o cérebro humano faz. Com isso, você vai substituir os seres humanos por máquinas, entendeu? Enquanto que, cara, tem tanta coisa que a gente pode fazer, se a gente só tirar o preconceito da frente, só tirar essa ideia idiota da frente e falar, não, vamos fazer algo que vai ajudar. Às vezes, o que você faz vai mudar, mas isso aí sempre muda. Então, não seja o cara que é especialista só em uma coisa. Tenha os princípios, né? O Igor fala muito disso, é muito, muito valioso, muito verdade, cara. Vai estudar o básico bem pra caralho, porque aí você, o resto, você vai tornar flexível o suficiente pra você ir pra onde você precisar. Vai saber a parte bem básica. Vai saber a teoria das coisas. E ferramenta, você aprende aquela que tá em voga, daqui a pouco você aprende outra, daqui a pouco você tá usando outra coisa. Vamos sair da era do certificado, entendeu? Certificado de linguagem tal, de... Não, vamos saber as coisas, como funcionam ao fundo, assim, que eu acho que você vai estar muito mais preparado pro mundo, ainda mais como o nosso, assim, que muda o tempo todo. Com certeza, com certeza. Cada vez eu vejo mais disso, assim, cada vez eu uso menos. Uma vez que você aprende a ferramenta, ela vira tipo um carro, né? Você não pensa que você tá fazendo aquilo, você tá mudando a marcha e pensando na embreagem, você não sabe o que você tá fazendo aquilo, você só tá indo pra algum lugar, saca? Uma vez que você domina a ferramenta, ela se torna assim, sabe? Você começa a perceber que o que importa é o quê? Entender cor, entender luz, entender formas, silhueta, entender que essas coisas que são importantes, assim, sabe? Que é a coisa que a gente trava normalmente, sabe? Que um artista bom vai travar, ele vai travar nessa hora. Porque ele vai precisar, se ele é muito bom mesmo, ele vai saber disso, ele vai ter isso nativamente dentro dele. Se não, é onde ele vai patinar, sabe? É onde separa realmente um bom artista de um artista ordinário, digamos assim, né? Um normal. Ferramenta você aprende hoje no YouTube, né? No final de semana, 60, você sabe aprender ZBrush, sabe? Se você quiser, você aprende. Mas agora um cara não vai te ensinar no YouTube como fazer paleta de cor, ou como entender forma ou fluxo anatômico, se você não estudar e sentar e gastar um tempo num grafite ali, ou ler um livro e estudar outras coisas, como fotografia e tal, saca? Você precisa se dedicar mesmo nessas outras coisas também. Isso é mais importante do que saber usar bem um ZBrush, ou um Maya, ou um Photoshop, sabe? Correto. correio do podcast. Chega aqui depois desse mishmash que a gente fez de vários assuntos, só pra lembrar todo mundo. Quando a gente começou o podcast lá em 2010, a ideia era justamente essa. Sentar, conversar e o que saísse, a gente gravava e o que tivesse gravado ia pro público ouvir. E hoje aconteceu exatamente isso. A gente saiu em tangentes, conversando meio que em off, né? Assim, não tava planejado que essa parte ia entrar no programa, mas aí graças também à ajuda do Zabuzeta que encaixou, a gente conseguiu trazer umas discussões bem interessantes sobre vários assuntos que nada disso tinha sido planejado, não tinha pauta nenhuma, assim, foi saindo, espero que vocês tenham curtido. Mas a gente vai também fazer um pouquinho do nosso dever de casa aqui, respondendo algumas perguntas dos ouvintes. Tem uma que eu estou guardando há várias semanas pra fazer pro Fernando Seco. Então eu vou mandar ela agora pra você, Fernando, que você vai ser o cara que vai saber responder. Nosso ouvinte Douglas Feliciano Leitão perguntou o seguinte: no cinema, os filmes rodam a 24 frames por segundo e tem uma fluência boa, palavras do Douglas, né? No caso do Hobbit, com o seu tão falado 48 frames por segundo, mais ainda. Agora, nos videogames, a gente sempre fala de 30 FPS, 60 FPS. Pergunta do Douglas é: Seco, por que os jogos não adotam os 24 ou 48 frames por segundo, que são o padrão, por exemplo, do cinema? Ah, não sei. Sabe sim, rapaz. Claro que você sabe. Ai, ai, refresh rate. Exatamente, é por causa disso, porque os aparelhos que reproduzem a imagem para os jogos, eles se atualizam em múltiplos de 30 Hz. É, na verdade também tem uma história que você, se você fizer um jogo rodar a 48 FPS, ele não vai dar display de 48 FPS, né? Ele vai fazer, se o seu monitor não tiver suporte pra 60, ele vai fazer a 30, né? Isso. Exatamente, esse é o problema. O monitor, não adianta você rodar, se renderizar 48 frames por segundo, como muitos jogos fazem. Quando você desliga o VSync, o seu jogo pode estar renderizando mais rápido do que o seu monitor consegue mostrar, e aí você tem aquela quebra de frames, aquela linha no meio do frame. É isso que eu falar, você pode ter mais, é que esse negócio suporta, mas o contrário é bem válido. Eu acho que talvez, cara, que é um problema, eu acho que é de budget, assim, porque monitores e televisores são uma coisa que é pra ser barato, assim, sabe? Então, a não ser que você compre um televisor, por exemplo, que tenha a função Sport, que normalmente função Sport é, acho que são 60 Hz. Então, você pode ligar isso, quando você jogar, você vai ver, cara, parece um outro jogo, assim, parece que tu ganhou FPS, assim, mas na verdade só simplesmente com um pouco mais fluido, sabe? É, mas o problema é que a gente não pode fazer todos os nossos jogos pensando nisso, porque pouquíssimas pessoas vão ter os aparelhos, por exemplo, as TVs de 120 Hz. E quantas pessoas têm? São poucas ainda, não é uma coisa muito difundida, então... Ah, e daí, se não tem o Hertz certo, a TV não funciona, né? O negócio não vai ser compatível. E tem outra coisa também, né? Que se você quer que o seu jogo rode a 60, você tem que fazer ele rodar bem smooth a 80, na verdade, né? Pra ele poder dar o drop e fazer o V5 a 60. Se você fizer um jogo que esperar que ele rode a 60 e fizer ele a 62, ele provavelmente vai dropar pro de baixo, né? Sim. Ele não vai conseguir aguentar 60, aí ele vai fazer V5 pra 30. Você vai perder tudo aquilo, sabe? Então, pra poder realmente fazer um jogo rodar bem smooth em 60, ele tem que rodar em smooth a 80, sei lá, frames por segundo, sabe? Não adianta, pra ele poder daí fazer o V5 e cortar os frames. Né? Quando a gente faz essa conta dentro do estúdio de desenvolvimento, a gente faz até o contrário. É, não é quantos frames por segundo, é quantos milissegundos eu tenho pra renderizar um frame. E aí, a gente vai medindo isso durante o desenvolvimento e cada fase do projeto, quando você chega em alfa, tem que estar gastando no máximo X milissegundos por frame. Aí em beta você tem que melhorar isso ainda mais, porque a otimização vai entrar ali. E é assim que a gente mede. E mede, inclusive, por área do jogo. A parte de UI só pode gastar um budget de tantos milissegundos por frame que ela pode gastar. Então, se tiver um processamento mais complexo ali, a gente tem que dar um outro jeito, fazer ele paralelo, jogar pra um outro thread pra fazer. IA tem um outro budget de não sei quantos milissegundos por frame que ela pode gastar de tempo. É tudo assim, cara, milimetricamente calculado e otimizado. Tô falando besteira, você conhece assim também no jogo da BioWare, né? Engraçado, você conta toda a história porque você tava no BC, né? Você é uma figura. com certeza. Mas uma coisa que eu ia comentar também é que é um dos artifícios que o pessoal ganha frame é pra diminuir a resolução, né? Que daí você consegue pintar mais pixel pela mesma quantidade de tempo. É. Então, por exemplo, se, digamos assim, se tem um jogo, se tem um jogo em casa que tá tentando rodar ele a, sei lá, é 1280 no PC, ele tá um pouco lento, você reduz a resolução, sei lá, pra metade disso, ele provavelmente vai aumentar bem o FPS pra poder jogar. Uma curiosidade, quando eu tinha um Pentium 200, eu queria jogar primeiro Unreal, e não tinha. Eu terminei esse jogo numa tela de 320 por 240. Entendi. Pra ter o FPS suficiente pra jogar esse shooter. Talvez tenha um aparelho no mercado, assim, que também tenham resolução menor pra garantir o FPS, mas não consigo, nenhum vem à minha mente. Uma coisa legal de falar é que, né, muita gente já sabe disso, mas quando você diminui pra metade a resolução, quando você vai de 1080 pra, né, pra 720, né? Quando você diminui de Full HD pra HD, você não tá diminuindo pela metade, você tá diminuindo pra um quarto, né? É um quarto. É, são pixel. Duas dimensões. É uma tela dimensões. 2D. Segunda pergunta aqui no Correio do Podcast, hein? O nosso ouvinte, Ednei Stanich, pergunta o seguinte. Vocês, nós, desenvolvedores, chegam a jogar as franquias dos seus concorrentes? Por exemplo, o Seco joga outros RPGs? O Giliar joga Pro Evolution Soccer? O Igor joga outros jogos mobile de outras produtoras que não a Gameloft? Acho que até assim, a resposta é um pouco óbvia, mas vamos dizer, a explicação, né, ou a justificativa dela talvez não seja. Igor, você joga jogos dos concorrentes e por quê? Com certeza, até pra explorar outros nichos, assim, sabe? Porque a Gameloft tem uma mentalidade, assim, de tipo de jogos que ela gosta de produzir e às vezes tem coisas interessantes acontecendo em outros nichos, assim, como por exemplo, Puzzle Dragons ou até jogos mais casuais, assim, sabe? Uhum. Então, acho que vai muito válido você ver o que tá acontecendo no mercado, não necessariamente nas concorrentes diretamente, digamos assim, né? Porque o mercado é gigantesco, é difícil dizer que todo mundo é concorrente, né? Sei lá, quem que é concorrente da Bioware, sabe? A Bethesda? Sei lá, quem que é concorrente do futebol? FIFA e PES, é. É, mas... A não ser que eu criar uma matriz aí pra gente descobrir agora, hein? É, complicado. Dizer, quem que é o concorrente de Dragon Age, sabe? Tipo, é um pouco complicado. Quem é o concorrente da Blizzard? Quem que é o concorrente da Blizzard? Não sei, cara. Não sei, eu tô perguntando. Mas então é difícil, o mercado é muito grande. Angelina Jolie de traje de banho. O mercado é muito grande, sabe? É muito difícil dizer quem é realmente concorrente da gente. Mas uma coisa que a gente sempre faz é tá vendo o que, que os outros, as outras empresas têm de ideias, assim, né? Tipo, ver o que tá acontecendo no mercado, outras ideias legais. Videogame em si é muito novo, né? Tá tudo acontecendo muito rápido ainda. Então tem sempre várias ideias interessantes por aí. É, Fernando, você joga outros RPGs, outros jogos, entre aspas, concorrentes dos jogos da Bioware? Ah, não jogo nenhum. Nada. Nothing. Eu acho que eu jogo, mas eu tenho uma pequena... Eu concordo bastante com o Igor, mas eu tenho uma pequena variação. Em geral, se... Por mais que o jogo seja concorrente, todo mundo... Não concorrente, vai. Que toda vez que lança um jogo e explode, é meio que vira o estado da arte. Então você tem que ter um monte de coisa de referência àquele jogo no seu jogo, porque agora todo mundo espera aquilo, sabe? Vide é Skyrim. É isso aí. Então, vide Witcher 3 agora, que botou pra fuder. Então, pra mim, a única diferença que eu tomo é assim... Se o jogo não me dá tesão, eu não jogo, foda-se, ponto. E alguém vai perguntar pra mim, você viu tal feat? Eu falei, não, você precisa que eu veja, eu vou e jogo, porque eu não vou jogar, porque eu não gostei, ponto, acabou, sabe? Então o Fallout, você viu o negócio de Fallout de construir casinha? Não, eu não gostei, eu, tipo, não gostei do jogo, então, tipo, não vou passar horas vendo coisa que eu não gosto pra ver uma coisa que talvez eu vá gostar. Então eu só sou meio chato nesse quesito, sabe? Não gosto de Fallout 4, é chato, realmente. Acho que o pessoal já deu, nem pede pro Seco, né? Porque, não, não. Não, não gostei. Jogo merda. Imagina, cara, você tá na reunião assim, pergunta. Senhor Fernando Seco, e aquela feature do jogo? Não! Não, não, jogo mas, merda. Mas, não! Não, mas assim, já aconteceu. Você quer que eu jogue? A gente podia. Olha só. Passiva agressiva pra caramba, né? Não, peraí. Pessoal, assim, ó. Tem tal feature que a gente podia usar. Eu falei, tá, mas qual a razão por trás dessa feature? Isso é uma feature chata que aparece pouco no jogo depois de muito tempo. E ficou um silêncio, assim, sabe? Daí eles vão discutir entre eles mesmo, porque sabe? Porque a outra empresa fez... Não, se o cara me disser assim que... Disse o estagiário. Se alguém um dia me falar isso, simplesmente eu vou ter que falar com o chefe dele, assim. Mas isso nunca aconteceu, sabe? Porque mas o meu filho bem direto, acha assim, uma sabe? Boa ideia. Pois é. Ainda bem que não é tipo a frase de pitcher, assim. Não, porque essa é a expectativa dos jogadores. Segundo eu. segundo os reviews, né? Pois é. Essa eu acho que é a única coisa que eu faço diferente, assim. Daí quando alguém comenta de alguma feature, eu tento retrucar, assim, dizendo, não, mas essa feature tem esse problema, é chato pra caralho chegar nela. Ela é super pouco utilizada, né? Tipo, a gente vai gastar tanto tempo pra implementar ela. E qual vai ser o grande retorno que ela vai dar pra gente? Já me convenceram, tipo, não, a gente precisa que o jogador, quando a gente vai fazendo isso e isso... Tem um dreno de um recurso, por exemplo. Exato. Daí eu assim, não, tudo bem. Tá beleza pra mim, sabe? Mas já teve outros casos, tipo, cara, eu não concordo. Acho que fazer isso vai ser uma perda de tempo, essa feature não vai ficar legal. Isso que vocês estão focando, tipo, não vai adicionar nada ao jogo, sabe? Daí alguém falou, não, mas isso tem que vai ter, vai ser sabe? Mais uma feature meio terminada, enquanto a gente podia estar trabalhando pra terminar as outras que realmente interessam. Exato. Mas aí tem aquela coisa, assim, a gente não sabe dizer se é bom ou ruim enquanto a gente não vê no nosso jogo, sabe? Eu falo, não, tudo bem, esse argumento é válido, assim, sabe? Mas difícil, eu sou chato pra me convencer nesse tipo de coisa, mas enfim. Mas tem que ser chato, Seco, tem que ser chato nessa hora. E eu vou suar meio babaca aqui, mas eu vou falar, cara. Eu jogo Pro Evolution, mas só porque eu sou obrigado a jogar. Eu gosto do estilo do que o FIFA faz, apesar de eu trabalhar nele, vai suar super corporativo isso aqui. Mas eu gosto, cara, de autenticidade, de realismo, de, sabe, o mais complexa simulação possível do futebol e não do arcade. Entendo que tem gente que gosta de uma coisa mais simples, mais previsível, que é o estilo do concorrente, e não tem nada de errado em você gostar disso, não tem problema nenhum. E eu jogo pra porque eu tenho que saber o que acontece. Agora, os nossos estilos estão tão díspares que eu dificilmente vou encontrar alguma coisa no Pro Evolution que se aplique, sabe, no FIFA. Então, hoje em dia é muito mais uma curiosidade que me leva a jogar o concorrente e, cara, quando acaba aquela curiosidade, eu paro de jogar, que não é o estilo do jogo que eu curto de futebol. Se pegar assim, se eu quiser brincar com coisas que são quase que não relacionadas, né, pouco relacionadas a futebol, vou jogar Rocket League, que é divertido pra caralho, entendeu? Tipo, super refrescante você brincar com algumas das regras de futebol apenas num jogo completamente diferente, muito foda. O que o PES, na minha opinião, faz não é nem, não atende nem a quem é o fanático pelo futebol e nem ao que quer brincar, entendeu? Ele fica ali num meio termo que, pra mim, pelo menos, não é um estilo que me agrade, mas eu acho normal que as outras pessoas gostem. Só jogo pela curiosidade mesmo, e pra gente é fácil, porque praticamente é o único concorrente que a gente tem, se é que dá pra chamar de concorrente. Então, sim, a gente tá sempre sabendo, cara, tem que estar sabendo. Quando começa a pré-produção, ou quando acaba de sair um Pro Evolution, a gente troca ideias lá entre os produtores sobre o que a gente achou esse ano, isso, aquilo e tal. Como a gente faria com qualquer outro concorrente também, como a gente faz com o nosso próprio jogo, entendeu? Ver o resultado e falar, ó, tá vendo? A gente planejou tal jeito, um ano atrás a gente achava que o jogo ia estar com essa cara, agora tá com outra, por que que aconteceu, o que que a gente vai fazer, sei que isso aí é uma análise que a gente tá sempre fazendo. Acho que é papel de qualquer um que desenvolve jogos estar por dentro do que acontece na indústria de jogos. Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aqui pra vocês no finalzinho do episódio 155. Semana passada até que foi fácil, hein? Galera acertou aí com bastante número. Foram 8 ouvintes que acertaram o joguinho que a gente tocou semana passada. Então vamos ouvir mais uma vez a música do Pod Quiz musical da semana passada. Quem acertou essa musiquinha de um jogo clássico da BioWare, um dos melhores jogos já feitos pela BioWare, que foi Dragon Age Origins? Quem acertou em primeirão foi o nosso querido Vitor Neves. Ele foi o primeiro a deixar o comentário lá. E além dele também o Rafael Kennedy, o Thiago Lopes, o Alexandre Tempel, o Fábio Henrique, o João Vitor Oliveira, o Haddock Lobo e o Pedro Chaves. Todos esses acertaram. Dragon Age Origins foi a musiquinha da semana passada. E esta semana temos um novo podcast musical. Pela primeira vez, o nosso editor Zabuzeta foi quem mandou a sugestão de podquiz musical essa semana. Então, toca aí pra galera ouvir, Zabuzeta, o que você selecionou pra eles. E ó, tá bem difícil, eu duvido que alguém vá acertar, mas manda bala aí, toca pra gente. Você que acha que sabe que música é essa que o danadinho do Zabuzeta escolheu essa semana, bem difícil, é só mandar um comentário lá no podcast.com.br, episódio 155, ou no youtube.com/podcastbr, episódio 155, ou ainda um tweet para @podcastbr no Twitter. É isso, senhores. Fecha por aí. Domingão chegando ao fim. Podcast chegando ao fim também. Agradecer a presença de Fernando Seco, que tá deixando de pedalar pelas ruas de Montreal pra estar aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Bem-vindo de volta. Sentimos sua falta, hein? Você é muito bem-vindo, senhor Lopes. Você não, Igor. Você é um safado. Welcome, Igor de Castilho. Obrigadão, cara. Você que não pedala, mas esquia ainda em plena primavera em Montreal. Abraço pra você. Obrigado pela sua presença também. Valeu, simbora. Simbora, olha só, mudando aí o bordão. Igor de Castilho, Guilherme Lopes também se despede de vocês aqui direto de Vancouver. Um abraço pra todo mundo. Uma boa semana e até semana que vem com mais um podcast. Tchau! O pessoal jovem não vê mais televisão, né? Eu fiz o teaser do episódio passado imitando o Galvão Bueno. As pessoas não sabem quem é mais. Eles não sabem o que eu tô imitando, mano. Eu vi que alguém falou Luciano do Vale, sei lá o que, que é. É Luciano Huck, porra. Luciano Falaram Huck. Que eu tava imitando o Luciano Huck. É, cara. São novos tempos, cara. Ai, cara. Minhas piadas vão ficar todas sem graça. Ninguém vai saber mais. Nossa, tem que imitar alguém contemporâneo, assim. Tipo, é, Michel começar a imitar Temer, assim. O PewDiePie. Não, Michel Temer, assim. Eu achei que você tinha falado contemporâneo, Seco. É, pois é. Ele é ancião, mas é contemporâneo. Tipo, é que nem assim... O Conde de Temer. Teve um ritual, assim, invocaram um Ancient Beast, assim, sabe? Concordo com a parte do Beast. Não é Ancient. Quer você outra palma? O Igor me deu o parry. É, não foi parry, Giliade. Foi, tipo, counter spell, assim, sabe? Counter. Caralho. Jogando Magic era um counter, assim... Espadas e counter. Rafa, tem Xbox One e Android, hein? O que ele tá fazendo no podcast ainda? Cara, você tem sorte que ele não tem um Nokia. Ah, não, ele... Por que você tem um Nokia? Não, porque conecta com o meu Xbox One, eu posso ver o filme Smart e ter o controle remoto. Não, né? Smart S no meu... Pra onde foi Smart Glass, né, cara?